Capítulo 7. De noites de insônia, oferecidas a quem não pode dormir. Número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Noites de insônia, oferecidas a quem não pode dormir. Número 1. De Camilo Castelo Branco. Capítulo 7. Dom João III, o Príncipe Perfeito. Não me recordo se os cronistas deste rei nos contam que os resplendores da graça divina lhe aureolaram o rosto, quando a alma se desatou daquela infame caverna e foi receber o galardão dos milhares de hebreus queimados em obséquio à religião da fé, esperança e caridade. O senhor Alexandre Herculano capitula este rei de fanático, ruim de condição e inepto. Mas isto não faz implicância à salvação do monarca, antes a confirma, porque o grande historiador, sabendo como se fazem ótimos livros, de certo ignora os processos da formação da glótica e dos santos. Afora isto, sabe tudo, exceto que Dom João III, quando expirou, causava medo aos que lhe viram a horrendíssima cara. As pessoas medianamente cultas não ignoram que houve um frade de grandes virtudes e letras chamado Frei Tomé de Jesus, da Ordem de Santo Agostinho. Dom Sebastião o levou consigo à batalha de Alcácer Quibir. Não sabemos se o frade pelejou, mas temos de certeza que ficou ferido, cativo e encarcerado nas masmorras de Maquinês. Transferido para Marrocos por diligência do embaixador de Portugal, rejeitou o resgate que seus irmãos, fidalgos de primeira plana, lhe ofereceram, preferindo a escravidão ali, onde eram muitíssimos os cativos carecidos de confortações e exemplos de paciência. E, ao cabo de 4 anos de servidão, morreu em Marrocos, aos 17 de abril de 1582, na idade de 53 anos, legando-nos um livro lá escrito, e muito apreciado, com o título Trabalhos de Jesus. Deste escritor místico, possuímos uma carta inédita, motivada pelo trespasse de Dom João III e escrita desde Lisboa a certa comunidade religiosa. O esclarecido bibliógrafo Francisco Inocêncio da Silva sente que esta carta, principiada a imprimir no Murmúrio, periódico bracarense, ficasse incompleta. Nós, que também possuímos dela um traslado, da mão de Dom Frade Manuel do Cenáculo, arcebispo de Évora, vamos dá-la integral e textualmente, na certeza que revivemos um documento histórico, lavrado por testemunha presencial, e, além disso, por um dos mais abalizados escritores do século áureo da língua portuguesa. Reza assim. Amantíssimos padres, o Espírito Santo Consolador e amparo dos atribulados, console suas almas, que creio estarão já com a dor que nós temos da morte de nosso Pai, Rei e Senhor, tão súbita e tão inopinada como foi, e lhes deu amparo espiritual de sua graça e temporal de cabeça tal qual foi a que perdemos. Amém. Ainda creio que já terão a certeza da morte del Rei nosso Senhor, porém, por mo mandar nosso Padre, e eu o ter já assim determinado de fazer, e porque muitas coisas se dizem lá e cá que não foram assim, para saberem a certeza do que passa, lhes quero contar por ordem tudo, ainda que folgara eu muito de ter antes perdidas as virtudes e forças naturais do corpo, que tê-las para haver de escrever o que agora ouvirão. Quarta-feira, infra octavas Pentecostes, saiu el Rei nosso Senhor, que santa glória haja, ao ouvir missa a misericórdia, quase indo em pessoa a chamar a misericórdia, que daí a pouco tempo o havia de levar à sepultura. E assim foi esta derradeira saída só, para seu costume, e ia ainda muito bem disposto. Ouvida a missa, se tornou muito depressa ao passo, com muita e infinda gente, mal disposto de uma perna, mas pouca cousa. E tudo isto viu um padre desta casa. Chegando ao passo, se encerrou em uma câmara só, sem ninguém, onde esteve muito grande espaço, depois do qual chamou e pediu água rosada, com a qual lavou o rosto e mãos, e tornou a estar só outro pedaço, donde saiu a jantar muito melancolizado, e jantou mal, e à tarde teve uma febrezinha muito pequena. Quinta-feira se levantou e andou um pouco achacoso. Diziam que era de não dormir com cuidado do príncipe, que tivera uma febre, e a revezava e não dormia. Mas Deus sabe o que era. Contudo, não tinha doença que o fizesse estar em cama. À sexta-feira se levantou tarde e ouviu missa em casa, e jantou muito bem assombrado, e assim esteve toda a sesta, que ao parecer estava bem, até às 4 horas, as quais dadas nos chamaram à procissão praecipue pelo príncipe, que Deus guarde, a qual saía da Sé a misericórdia. Saindo nós da Sé, chegou um recado que fôssemos a Jesus de São Domingos, com a procissão por ao rei, que estava muito mal, e assim se fez, e houve pregação. De maneira que perto das 5 horas se começou ao rei de agastar, e chamou o confessor, que estava na mesa da consciência, e confessou-se das 5 até às 8. E logo do São João lhe levaram o Senhor, e chegando nós ao Rocio, nos deram novas que lhe não achavam pulso. Acabando de comungar, começou a consertar seu testamento, o qual não acabou de fazer com as mesinhas e com os agastamentos. Mas segundo me disse o confessor da rainha, o substancial dele fez e assinou. Às 10 horas se achou mais leve, e despejou para repousar. E às 11 chamou, e vendo que carregava o acidente, pediu a unção, a qual lhe trouxeram logo, e quando já chegou, não falava, mas recebeu-a vivo, a qual recebida, sendo já 30h, enquanto podiam dizer 1/3 rezada, expirauit levemente, e sem movimentos, nem trabalho mais, que o mortal que é o mor de todos. De maneira que em 7 horas, a saber, desde as 5 às 12, acabou. A isto não estive eu presente, mas soube-o do confessor da rainha e de Luís Gonçalves, que aí se achavam presentes. E deles soube que quando o rei pediu a unção, que se recolheu o cardeal e os outros senhores, e só a rainha se foi para o rei, e com ele esteve até expirar sem botar lágrima, e acenando a todos que ninguém chorasse alto, por não inquietar a el rei, ela o consolava, e animava a passar alegremente aquele passo, com muitas palavras cristãs e devotas. Ela lhe teve, com grande coração, a candeia em a mão, e lhe fechou os olhos, e acabando ele de expirar, se foi cobrir de dó, e se pôs em um oratório, com 4 velas no altar, e frontal e dorsal de veludo carmesim, com o braço de São Sebastião, onde o padre Montoya a visitou e consolou. Ou, para melhor dizer, ela consolou ao padre, que, ainda que com muitas lágrimas, contudo, muito inteira na razão e na modéstia exterior, sem nenhum extremo, mostrou estar muito conforme com a vontade do Senhor Deus, e receber tudo de sua mão, e que rogava muito aos padres que a encomendassem a Nosso Senhor. Agora o que vi com meus olhos lhes contarei, e o que tratei com minhas mãos. Querendo ungir ao rei, mandaram chamar padres de todas as ordens, os quais todos chegaram, tendo ele já expirado. E assim o nosso padre, cujo companheiro fui eu, correndo quanto podíamos, fomos quase todo o caminho, porque não cuidávamos que se fosse tão azinha. Achamos pelas ruas e ribeira tudo cheio de pranto e de gritos, e de muita gente, que com trabalho entramos. Entrados, vidimus coronam capitis quecidisse et obiisse. Ninguém se ouvia, com gritos e soluços, uns em pé, outros de joelhos, outros por esse chão. Uns choravam, outros gemiam, outros amarelos estavam, pasmados com ver morte tão súbita e com desamparo tão de repente e de improviso. Estavam todos atônitos e sentidos. Ninguém se ouvia, e escassamente podiam os religiosos rezar com lágrimas, até que às 2 ou 3 depois da meia-noite, entrou o cardeal, ainda de vermelho, a despejar a câmara, rogando e chamando a todos os senhores, sem lágrima nenhuma. E com el rei ficaram os religiosos e alguns fidalgos. E assim estivemos, até às 5, rezando muitos ofícios de defuntos e muitas orações. Às 5, depois de visto o testamento em conclave, o arcebispo despejou a câmara sem deixar mais que de cada ordem 1 ou 2 religiosos para o amortalharem, e o pinheiro com o confessor del rei a um canto rezando. e assim cobertas as cortinas do leito, dois padres de São Francisco e um do Carmo, e Frei Jerônimo da Zambuja de São Domingos, e eu o amortalhamos, ministrando-nos um clérigo fidalgo, de maneira que estas tristes mãos o lavaram, e a limparam, e amortalharam. Bendito seja Deus! Seu corpo, ainda que ficou bem assombrado, acabando de expirar, contudo, pelo muito que esteve por amortalhar, quando o descobrimos, estava mais feio e mais preto no rosto e mãos, o mais sujo e o mais nojento, e, enfim, o mais mortal e terreno que eu vi outro, e eu tive aquele pelo mor espetáculo, e pera todo o religioso ver, pera doutrina e edificação, que podia ser. Non potuimus continere lacrimas. Com pranto e lágrimas, rezando o ofício de defuntos, lhe pusemos uma toalha na cabeça e rosto mal lavada, e despida uma camisa suja de sangue que botava pela boca, e cousa verde depois de morto. Lhe vestimos outra lavada, e lhe pusemos o bentinho de Cristo, e o embrulhamos em um lençol, e cosemos com barbante, sem outra cousa, nem vestido, nem mais hábito, e o pusemos em um catele sem alcatifa, sem nada onde esteve até trazerem o ataúde. Nisto acabou o estado, o fausto, as riquezas, as pompas, as cortesias, os serviços, as adorações reais. Nem em tudo isto se aqueixou dos que isto lhe faziam, aquele que com só a vista fazia tremer o mundo. Daí a pouco lhe puseram um estrado grande em o meio da câmara, coberto de veludo preto, rodeado de alcatifas, e sobre ele um ataúde forrado de veludo preto por fora, com uma cruz de damasco branco e de linho de dentro, aonde o bispo de Leiria e o do Funchal, e o arcebispo e o priol de Palmela, e o bispo Dom Pedro e eu, com dous frades, o metemos, onde lhe beijáramos a mão por cima do lençol estes que aí estavam, lançando-se todos sobre ele com muitas lágrimas, começando novo pranto, e pregado o ataúde, lhe botaram por cima um pano de veludo preto muito grande, com cruz de damasco branco, e aos pés puseram uma mesa coberta com um pano de damasco preto, no qual estavam uma cruz da capela, e dous castiçais com suas velas, e caldeira de água benta, e ao rededor quatro tochas em suas tocheiras de prata. E é muito para notar que, assim como é o rei, que santa glória haja, foi em vida muito amigo dos frades, assim desde que expirou até o levarem, eles o acompanharam, porque até o amortalharem, como já disse, estiveram com ele frades de todas as ordens. Frades o amortalharam e meteram no ataúde, e consertaram. E metido, cada ordem vinha sobre si, com cruz alevantada, e estava com ele 2 horas, dizendo um ofício de defuntos entoado. Convém a saber, os de São Domingos, das 7 até as 9, os do Carmo, das 9 até as 11, os de São Francisco, das 11 às 12:30, depois os da Trindade, até quase as 2, depois nós, até as 3, e idos todos, ficaram uns poucos de cada ordem, com a capela, até as 4, sempre rezando. Às 4 entrou o cardeal, já de roxo e de olhos, sem lágrimas, beijou o estrado e repartiu as toalhas do ataúde. Convém a saber, da mão direita à cabeceira, o senhor Dom Duarte, logo Dom Constantino, logo outro que não conheci, logo o conde da Castanheira, da banda esquerda, ad caput, o duque d'Aveiro, logo 3 que não conheci, os quais escassamente podiam levar o ataúde. E aberta a porta da câmara por onde o haviam de tirar, que estava na varanda, se levantou um pranto tão grande que era cousa de pasmo. Eu nunca vi tanta gente junta, nem tanto grito e choro, nem faces ensanguentadas e arranhadas, nem barbas depenadas, como então vi. Tanto que nem havia forças para andar, nem para bulir o corpo lugar, até que o cardeal rogou que andassem, e recolhendo-se, começaram a andar. E passadas 2 portas, não puderam mais, e chamaram religiosos que os ajudassem, dos quais fui eu um, de maneira que eu o amortalhei e meti no ataúde, e levei até o meterem nas andas, àquele que a mim e a toda a ordem deu sustentação e vida, e com tanto trabalho de meu corpo, que ando agora muito maltratado, por pesar muito, e porque descendo pela escada, me ficou sobre mim só todo da banda dos pés, sem me poderem valer com a muita gente, onde cuidei de ficar. Mas certo que, então, não senti este trabalho, nem me lembrava repouso, nem sono, nem comer, do que tinha muitos infindos companheiros. Assim, nas andas forradas por dentro de veludo preto, com um pano por cima, muito grande, do mesmo, com cruz branca, o levou a misericórdia, e a capela, e o cabido, sem mais cruz que a da capela, todos com tochas, a cavalo, em duas azêmulas, que bem tinham que fazer em o levar, que tanto pesava, e levaram-no a Belém, e enterraram-no à cabeceira de seu pai, com um responso, que pera mais nem lágrimas, nem gritos, nem gente davam lugar, que, segundo se conjeturava, se ajuntaram ao levar, assim na cidade como fora, até Belém, entre homens, mulheres e meninos, por todos bem 40 ou 50 mil almas. O que crê facilmente quem presente se achou, e o via por seu olho, e não foram com ele ordens por razão da festa da Trindade, nem sabemos ainda quando irão. Porém, todos os mosteiros se não ocupam agora, senão em dizer ofícios por ele. E, enfim, os padres de São Jerônimo o botaram à terra, onde jaz descansando, e tornando-se naquilo que é aquele que na vida era pai, rei, senhor, amparo e socorro, a quem não faltava nada para ser o mais ilustre príncipe da cristandade. Praza a Nosso Senhor que lhe dê na outra vida a glória que todos lhe desejamos, e que ele, com suas boas obras, creio que merece. Amém. Hoje se quebraram nesta cidade os escudos, que é o terceiro dia. E amanhã, terça-feira, jurarão o príncipe, e cremos que, passada a festa, se farão os saimentos reais. Do estado do reino, e quem fica por governador, nulli narranti credatis, porque ainda tudo está secreto. Nem se saberá, ut creditur, tão cedo. Isto que lhes escrevi é o certo do que passa. Tudo aí tenham por incerto. Resta que o encomendem muito a Nosso Senhor, e à rainha e ao príncipe, o qual fica bem disposto. E eu o vi sábado em pé e bom. E nosso padre lhe disse missa, depois del rei amortalhado, e lhe disse um evangelho. Esta carta tenham cada um por sua, e encomendem-me a Nosso Senhor todos, porque eu não tenho tempo nem disposição para escrever particularmente a todos, ainda que sim, vontade grande. As cerimônias da cidade já não se fazem nos dias ordenados, mas a outro tempo. De Lisboa, a 14 de junho de 1557, irmão de todos e filho em Cristo, Frei Tomé de Jesus. Está visto que o príncipe perfeito, flagelo dos israelitas, morreu bastantemente fedorento, revessando póstema esverdinhada, envolto em uma camisa chagada e esquálida, que fez engulhos ao bom do frade. No discurso da vida, Dom João II sofreu sempre de uma erisipela nas pernas, que às vezes lhe não consentia o uso das piugas, por maneira que trazia as botas estremes sobre a pele esgarçada de sorosidades. Era uma coisa imunda em corpo e alma este celeirado real. Vem de molde o extrato de umas antigas memórias inéditas de Diogo de Paiva e Andrade. Dom João III costumava dormir à sesta, depois do jantar, em uma casa que tinha janelas para o Tejo, assistindo nos passos da ribeira, sendo poucas as pessoas a quem permitia licença de entrar nela enquanto descansava. Sucedeu uma tarde abrir a porta uma daquelas a quem tinha permitido a dita faculdade, e viu ao rei não deitado, mas em uma cadeira, sustentando com ambas as mãos a cabeça e com os braços encostados sobre uma banca. E não lhe dando palavra, retirou-se para a casa imediata, e com os mais que estavam nela, se principiou a discorrer sobre qual seria o motivo que obrigava Sua Alteza a tanta consideração. Achava-se também presente o marmanjo mor, um chocarreiro do passo, castelhano, chamado Dom Fernando de Roxas, homem que tinha siso, o qual, depois de observar muito tempo a conversação, disse para os que falavam: "Senhores, é o rei não quis dormir, e não considera em cousa de substância." E entrando logo na câmara em que estava, perguntou-lhe em que cuidava, ao que o rei respondeu: "Estou considerando como se me farão umas botas menos largas do que uso, sem padecerem as pernas." Voltou o chocarreiro para fora, e contando o que passava, acabaram os discursos, entrando-se em outros, que merecia o assunto. Neste tempo, foi muito frequente o calçado de botas, ainda em dias de grande função, por imitação a El-Rei, que quase sempre as trazia, por ser muito soroso das pernas, e tão grossas as tinha, que poucas vezes se servia de meias. Até aqui, o autor do Casamento Perfeito. Quando se escrever sincera história de Portugal, não se repita somente o que o senhor Alexandre Herculano escreveu da inépcia, do fanatismo e das ruins entranhas de Dom João III. Refira-se que a alma lhe sudava o pus na epiderme das pernas, e atribua-se às angústias da sua suja enfermidade o frenesi que rebentava em raivas contra os judeus, a diabetes que se dessedentava em sangue. Se Byron satirizou os bons costumes e as virtudes inglesas porque tinha um calcanhar desengonçado, que muito que Dom João III queimasse 30.000 inocentes se as pernas lhes vurmavam peçonha. Ao propósito do marmanjo-mor Dom Francisco de Roxas, ocorre-nos acrescentar que ele teve uma filha, chamada Dona Maria, que casou com André de Souza Chichorro, descendente de Afonso III e de uma formosa moura. Deste neto do rei e da filha do chocarreiro, há descendentes, a quem não é hoje permitido saudar como netos do marmanjo-mor do Paço del Rei Dom João, o Príncipe Perfeito. Fim do capítulo 7.